Ouça agora na RCI, Momento Psi, com Michele Ribeiro. 3 minutos de reflexões e dicas sobre os principais dilemas humanos do cotidiano. Vamos falar de amor? O amor exige concessões, no entanto, a relação é de troca e não de exigências, justamente porque ambos já estão completos e não se unem pela carência, mas pela vontade de estarem juntos. A palavra-chave é reciprocidade. Os dois cedem na exata medida do outro, e mesmo que um ceda um pouco mais, não há descompensação ou incômodos, pois está nutrido de amor próprio. O amor deixa o outro livre, porque não depende do outro. Ambos buscam a complementariedade, o crescimento mútuo que aprimora a felicidade que já existe internamente. E perceba que esse amor, mesmo maduro e ideal, não é perfeito e muito menos impossível. Exige entrega de ambos, que precisam aprender entre si a arte de dar e receber. Precisam aprender a arte da paciência, visto que são pessoas distintas, com experiências diversas e culturas, na maioria das vezes também diferentes. É por tudo isso que o amar é uma arte difícil, porque exige coragem de se desprender de quem se é, se desnudar intimamente para o outro com autenticidade. Quando, ao contrário disso, nos escondemos em nossas dores emocionais e fingimos ser quem não somos, a tendência é a de nos ferirmos cada vez mais com os encontros da vida. Afinal, atraímos aquilo que emanamos. Se emanamos mentira, não vamos ter o encontro com a verdade, não é mesmo? Sabemos que esse casal vivencia a experiência do amor maduro quando a balança não pende mais para um lado do que para o outro. Há a medida certa da troca de afeto. Se um se doa mais do que o outro, certamente se sentirá no direito de cobrar o outro tanto que não foi recebido na mesma medida. E é assim que o relacionamento não se sustenta. O problema do amor está na carência que o anula. Quando estamos carentes de qualquer tipo de afeto, tendemos a fazer compensações e passamos a ter um foco muito voltado para o nosso ego. É como se qualquer outro que se encontre ao nosso redor e que expresse o mínimo de afeto fosse a dose certa para nos fazer voltar ao eixo de nós mesmos. Mas isso é ilusão. A grande sacada do amor é que ele é feito sob medida e nem todos estão preparados para percebê-lo, porque se perdem nas expectativas, na idealização do outro, enfim. E por trás disso está a ansiedade de que algo aconteça, a ansiedade que o outro te diga o quanto está interessado em você, que goste de você, e esse sentimento tão centrado no futuro repleto de irrealidades, fruto de uma carência afetiva, te cega para quem está à sua frente e que de alguma forma está te mostrando o tempo todo através de sinais não ditos de tudo o que carrega dentro de si. As atitudes podem significar um amor sincero, que só pode ser percebido pelos mais sensíveis e preparados realmente para sua construção. Eu sou Michele Ribeiro, psicóloga, e a gente se encontra ao longo da programação. Você ouviu na RCI Momento Psi, com Michele Ribeiro. De volta a qualquer momento na programação.